Atlântida, Atlântida, Atlântida. Chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência. Você que sintoniza aí as frequências da Atlântida na sua região, você pode estar certo que está ouvindo o melhor som do FM, o som da Atlântida. E para todo mundo, não, obrigado amigo, já comi. E para todo mundo pela internet, pelo atlântida.com.br. Eu gostaria, antes de começar o programa, de pedir para nossa querida audiência que agora parasse de trazer pra nós aqui cestas e cestas que pedir isso, cara? De chocolate. Para de nos engordar. Parem de nos engordar. Por favor, não dá mais, cara. Peraí, mas essa cesta aqui não tem só coisa engordativa. Como é o nome da nossa ouvinte? Camila. A Camila, que nos trouxe gentilmente essa cesta. Mas aqui tem Nutri, se quisesse não engordar, tem Nutri. Tem Nutri, é verdade. A Camila veio de Curitiba com essa cesta. Pra trazer essa cesta pra nós, cara. E olha, os chocolates estão tudo derretidos. Isso é um carinho que nós não temos noção de o que fazer. Que nós não merecemos. Muito obrigado. Tu não merece, Maurício. Nós não temos noção, a gente não sabe por onde começar pra agradecer, entendeu? A pessoa sai da sua casa, Marcos Pianges, boa tarde. Tá e melhor, aí, tá melhor. Tô melhor. A pessoa sai da sua casa e traz de Curitiba pra nós aqui uma cesta com um monte de coisa. E a Camila tem cara de maluca, né? Ela é bonita, mas tem uma cara meio de louca, né? Porque sair de Curitiba pra trazer presente pra nós. Não tem nada, é uma rica de uma menina bonita, querida, é bonita, saudável. Mas beleza, deve ser louca, a audiência deve ser do Pretinho. Tá dizendo cara. Louca no bom sentido. E hoje de manhã, uma da tarde, estavam aqui mais duas loucas que não me disseram o nome delas. Tá aqui, ó. Tessália, Dauana e a Cezinha. Isso, essas eram mais loucas ainda, que mandaram uma carta aqui com jargão pra gente. Estão criando jargão pra gente falar mesmo? Aqui. Qual é o jargão? Que derramada, hein, Porã? É quando o Porã fala demais, é que derramada. Ah, e outra é quando alguém fala uma bobagem, opa, escorregou no chocolate. Opa! Chocolate? Escorregou no chocolate. Tá pra Silvio Luiz. Vamos ver se vai rolar, porque o jargão tem que vir fácil pra boca, né? É como é brabo isso daí. É brabo isso daí. Tem que ser natural, né? Tem que ser natural, entendeu? Espontâneo, espontâneo. O Bem Amigos do Galvão. Foi espontâneo. Bem Amigos da Rede Globo. Bem Amigos. É verdade. Olha o Canu, ele é perigoso. Exato. Então vamos fazer a rodada de apresentação do Pretinho, começando com o Potter. Que foi boa o último tarde, a gente, chegar. Boa noite. Marcos Camila, Pianges, beijo, Camila. Beleza, tamo aí. Marcos Pianges, Maurício Amaral. Com a boca cheia. Com a boca cheia. Até por isso também, pra gente não ficar de boca cheia aqui diante da nossa audiência, né, cara? É chato e desagradável. Porazinho tá chegando e a estrela móvel já se anunciou. É. Davi Carradine. Davi Carradine. Show. Davi Carradine. Aumento. Davi, vamos tomar um chopinho hoje só os amigos do Pretinho, Davi? Boa, não. Fete! Hã? Não. Por que não, Davi? Não. Por quê? Porque tu é que nem certas mulheres, tu promete, não cumpre. É verdade. Cara, eu vou admitir aqui que a minha mulher não permitiu que eu saísse ontem. E é assim, tu deixa tua mulher mandar em ti. Eu deixo ela achar assim, que manda. Olha aqui, eu vou sair e tu fica na tua e eu não vou te dizer pra onde vou, eu vou te dizer o horário que volto. E fala assim, entendeu? Peraí, deixa ele acabar. E tá aí o Bruno do Flamengo pra... Peraí, deixa ele acabar aqui, que mais que tu fala? Faz isso uma única vez, eu vou sair agora, não vou dizer pra onde vou. Quando eu voltar, não vou dizer pra onde fui. Boa. Não te interessa o horário que eu vou voltar. Sensacional. E nem com quem eu vou beber. Eu Davi. Peraí. Agora Davi, a pergunta Davi. Mais importante. Tu faz isso Mas em casa, claro. Davi? Claro. Davi! Não, a cara de mais claro do Davi já disse que ele não faz isso. Não vou ter confiança, não vou ter confiança. Mora mais claro. Não botou claro. Confiança, Pianges? Não, acho que não faz isso aí. Mas não. É evidente, rapaz. Tu faz isso? Assim, exatamente. Cada vez que eu saio, eu digo, eu vou sair agora. Fala não pro espelho, vou te isso. dizer. Não. Fala pra mulher, pra tua mulher. Pro Bernardo. Ou então faço que, e quando volto, eu faço que nem o meu amigo... Se voltar... O Nilton da Varig, que é aquele negócio que chega às 3 horas da manhã em casa, 3h30, a mulher tá acordada. Esperando ele? Esperando ele. Mas aí que nojo! Ah, tu tá me esperando? Então só pode ser pra me fritar um ovo. Ai, vai lá, pega uma frigideira e dá pra ela. Salve assim, de aqui, palmas ó. Ao Nilton! Muito bom, Nilton! Aí ele diz assim, olha aqui, ó, clara, dura e gema mole. Sim, tem que ser. É o Nilton, que mestre, rapaz, que beleza. Fala, Porazinho. Fala, Porazinho. Porazinho meio atrasado, mas tá chegando. Ô, cara, 18:01 no relógio lá de baixo. É, tá, 18:05. O Elton atrasa o relógio, cara. É nóis. Estão atrás do relógio, sabe? Vamos aí, Moreno. Bom, cara, é o Pretinho Básico tá no ar até as 19 com a telefonia Big, os melhores produtos e preços imbatíveis. E eu quero lembrar que para participar da promoção Eu Quero Beber na Minha Casa, o ouvinte tem que enviar mensagem SMS pro número 49207. Vai. Contando, aliás, constando a palavra PB, as duas letrinhas P de Pretinho, B de Básico, e completando a frase Eu Quero Pretinho na Minha Casa. Por quê? Por quê? Por quê? A frase mais criativa vai ter o PB transmitido ao vivo direto da sua casa no dia 21 de agosto, se não me engano, o próximo PB na casa do ouvinte. Ah, não vou poder, cara. Que não vai pro Mané, não vai poder, rapaz. Tu tem tá que louco? Ir, rapaz. Tá é louco. Trabalho. Talvez Obrigado, o Piangers esteja em pé. Tal, que dia tu volta? Dia 22. Não, não é dia 22, cara. Nossa, é 23, cara. Volta dia 16. Ó, eu voltei antes pra, só por causa disso. Exato. Eu queria te perguntar, tu tá querendo insinuar que tu não gosta, então, de ir na casa do ouvinte. Não, que eu vou pra mais longe que a África. Mais longe que a África. Exatamente. Vou mais longe pra África. O Potter tava do lado, pô. África são amigos. Parabéns. Só o oceano. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS. Dólar fecha julho com baixa de 2,66%. Isso é bom pro cartão de crédito, né? Eu gastei muito no cartão de crédito. Tá ruim pra todo mundo. É burguês e vai pra fora, né? Aliás, o meu cartão de crédito tá uma máscara, cara. O momento mais mascarado da minha vida foi a conta do cartão de crédito chegou. Porque tava assim, ó. Quanto? Compras em Johannesburg. Massa, né? Durban. Cape Town. Mas, ai, São Paulo. Alegrete. Isso é legal. Porto Alegre. Sabe o que mais teve? Canoas. Pretória. Esteio. Não, teve uma. Qual é a moeda lá? São Leopoldo. Hand. E vem em Hand. Novo Não, vem em dólar. Ah, vem dólar. É, ele é gramado daí, né? Vem em Hand, convertido pra dólar. É, Hand convertido pra dólar. Não querendo cortar o interessante assunto do teu cartão de crédito, eu posso voltar aqui pra. É uma crítica ao meu cartão, isso. Não, não é. Tá ruim pra todo mundo. A moeda norte-americana. Tá ruim pra todo mundo, queria mandar um salve aí. Eu não sei se vocês sabem, mas agora eu tô na Igreja Batista. Hã? Ah, é? Tô na Igreja Batista. Sério? Do Eike Batista. Igreja, grande salve aí pro Eike Batista, meu grande bruxo. DM no Twitter aí, Eike Batista. A moeda norte-americana está cotada em R$1,75. E o euro está valendo R$2,28. O Eike Batista no Twitter é ele mesmo? Ele mesmo, Maurício. Eu dei um aí DM esses dias. Tem uma tweetada dele essa semana que tá demais. De noite ele fala: bom, pessoal, eu tô indo dormir porque amanhã eu tenho que trabalhar. Vocês que estão com a vida ganha. Que beleza! E eu tô indo dormir. Eu vou mandar aqui um. Eu vou mandar um tá ruim pra todo mundo, pro Joel Freire, sogrão, e Otomar Von Tobel, meu padrinho. Tá ruim pra todo mundo. Tá ruim pra todo mundo. Tive que responder assim: quem tá mandando um abraço pra ti é o Bucassis. Ai. Falta de mão de obra qualificada é o maior problema. Para o setor. É um cabelo, desculpa. Pelo na boca. Cabelo é o maior problema. Cabelo? Cara, um cabelo na boca. Cara. Olha. Meu cabelo tá crescendo. É, cabelo, né? Pois é. Falta de mão de obra qualificada é o maior problema para o setor da construção civil. Oh. É verdade, amigo. Conforme levantamento, pouca qualificação é um problema para 62% das empresas. Ah, cara, eu acho que é meio uma. Não, cara, tu tem feito reforma, Maurício? Não, mas eu acho que. E obra, cara, tem agora, feito? Agora a moda é o seguinte, não. Temos vagas de emprego. O que não temos são pessoas qualificadas para preencher essas vagas. Mas a gente já falou. É muito fácil tu jogar a responsabilidade quem tá desempregado. Não, vaga a gente tem, porque a gente não tem pessoas capacitadas. De cada nove, Eu desconfio. Cara, desculpa. Profissionais, não, só de cada nove profissionais dessa área, um, dois ruim, cara. Ou seja, os nove estão empregados. Tô falando no geral. Tem um batalhão de desempregados e aí tem um batalhão de vagas. Mas o problema do Brasil, Maurício, o problema do Brasil é exatamente a falta de educação. O desenvolvimento. Enquanto não tem educação básica. Caga no o cara não básica. Sabe fazer conta, não sabe o ler. O cara já chega. Não caga direito. Por exemplo, quando existe essa discussão da universidade gratuita para negros, as índios, cotas. Pobres, as cotas, tá? Tu não precisa de cota se tu tiver uma boa educação básica. Se o cara chegar lá na universidade em condições de disputar com quem é rico. Né? Como antes havia, por exemplo, colégio público. Mas, ô, Davi, não é protelar de bom, isso aí, cara. Isso aí não é protelar e dizer não. Vamos investir na escola pública que daqui a 15, 20 anos... Não, não é protelar, pelo contrário. Se já tivesse feito isso, não tinha protelar. Não. Mas agora, quanto mais tu demorar... Não, mas cara, como é que resolve o problema agora? O único jeito de tu resolver agora é pensar no futuro. É isso aí. Esquece conhece os adultos. Entendeu? O desenvolvimento nas caras. Geração perdida. O desenvolvimento do Brasil vai acabar esbarrando no quê? Na falta de qualificação, cara. Porque é isso aí mesmo. O cara não sabe fazer uma conta, não sabe operar uma máquina, entendeu? Não consegue operar uma máquina. Bota em 20 anos e compare em África do Sul. Exatamente, com o Brasil. Não, aqui, cara. Olha aqui, ó. Tu quer ver uma coisa assim? O PAC, tá? Ele é um investimento em infraestrutura. O que é infraestrutura, assim? Não adianta tu ter... tu querer vender... É caixa de bombom aqui, tá? Tu tem uma empresa que vende bombom. Todo mundo quer comprar o teu bombom se tu não pode levar o teu bombom até, digamos, São Paulo. Porque não tem estradas, não tem aeroportos bons, né? Uhum. Isso é um exemplo prosaico, tá certo? Tá. Então, mas a infraestrutura também é educação, cara. Por quê? Por que é educação? Por que é infraestrutura? Porque tu tá investindo nas pessoas que vão ser os engenheiros, exatamente, os técnicos, o sapateiro, o cara que constrói, trabalha na construção civil, né? Tudo isso aí é investimento em infraestrutura. Só que a gente não tem isso, a gente não tem o material humano. Por que a gente não tem material humano? Porque sempre se adia isso. Não. Primeiro nós vamos fazer assim, vamos fazer as estradas primeiro. Primeiro vamos fazer os hospitais, primeiro fazer os presídios. Não, cara. Davi escreveu sobre as pessoas primeiro, cara. Tá na zero hora. Cara. Qualquer país que quer ser envolvido tem que investir na educação básica. Tá tudo errado. Né? Tá tudo errado. Então tinha que votar naquele cara só falar de educação lá. Vocês não viram a Grande Família ontem, né? Vocês não viram a Grande Família ontem. Não vi, cara. Ontem não deu. Sabe que eu fui numa... Sempre gravo. Tá faltando emoção na tua vida. Lá na África, eu notei, cara, que a educação é bem melhor, sabe aonde? Num bordel. Eu fui num bordel e a menina que fez o striptease pra mim falava inglês. Parabéns, mano. Os envolvidos no caso do desaparecimento de Elisa Samúdio, que tá sumido, né? Entre eles, o goleiro do Flamengo, agora o careca Bruno, vão ser indiciados pelos crimes de homicídio, sequestro e cárcere privado, ocultação de cadáver, formação de quadrilha e corrupção de menores. Tranquilo, bem tranquilo. Eu tava pensando esses dias, cara, vai aumentar a procura por esse cara aí que desapareceu com a Elisa, né, velho? Que cara? Pô, esse cara que desapareceu, Elisa Samúdio, vai aumentar a procura, velho. Ele é o cara mais conhecido do Brasil pra desaparecer cadáver. Mas quem é o cara? Brasil. O bola é isso, bola. O cara tá preso. Zossou, não sei o quê. Vai tá preso. Tá, mas a empresa dele vai vamos prosperar. Vamos solicitar mais ele. É o melhor cara de desaparecedor de cadáver do mundo, esse cara, pô. Vocês já ouviram? Não acharam ainda, mano. Já comentaram aqui o discurso, a forma como a eloquência do delegado do caso de Elisa Samúdio? Você já viu ele falando? Ele é uma estrela, quer ser famoso, quer aparecer. Já prestou atenção no jeito que ele fala? Ele não é eloquente, ele é bizarro, né? Ele é meio ator, assim, né? Ele é o ator do filme do Zé do Caixão. É assim. O Perôndico falando, você já viu o Perôndico falando? Aham. O Bispo Samuel desapareceu. Né? Eu estou pegando e deve. Entendo, não consigo entender quase nada. Eu queria ver um diálogo da Federação Peronde com ele. Futebol. Pô, eu achei lamentável que tiraram as delegadas desse caso, porque pelo menos a gente viu alguma coisa boa na TV, né? Enquanto estavam falando do caso, né? Ô, cara, agora falando voltando a falar do caso, o caso já foi praticamente. O que aconteceu praticamente já foi dito, né? Agora que eles estão voltando atrás, dizendo, não, eu falei aquilo, inventei uma história. É que um quer culpar mais o outro. Fui coagido a dizer aquilo. Claro, o que aconteceu, todo mundo já sabe. A mulher morreu amando de alguém. Amando de alguém, foi lá encaixotada amando de alguém, e o que sobrou alimentou. A dúvida com o Bruno é ter a certeza se ele sabia disso ou não. Se ele foi o mandante. É por isso que ele tá ali. Não, nem só o mandante. Daqui a pouco os caras mataram e ele sabia disso. Ele é cúmplice. É essa a dúvida. Cara, eu não sei se vocês notaram, mas as últimas fotos que aparecem do Bruno, ele tá sempre sorrindo. Ele tá sempre rindo, cara. Tá sempre rindo com aquela risadinha irônica. Sabe como é que se tiram essas fotos aí? É o seguinte, uma sequência de disparos. Uma sequência de cliques, né? Até que vem aí daqui aquela... a pouco tu tá saindo da prisão, aí tu cumprimenta alguém. Eu não tô defendendo, eu só tô falando, não é aquela foto, não é? Ele não tá toda hora assim, óbvio, entendeu? Óbvio. Ele sai aquele flash eterniza, óbvio, né? E na hora que ele sorri, a imprensa escolhe como a sorrir. O cara tá sorrindo, né? É, exatamente. Mas, claro, a gente entende. Ele pode o Davi trabalha na Zero Hora, sabe que é bem assim mesmo. É assim que vocês escolhem foto, não é, Davi? Por exemplo, Dunga é o cara brabo. Não, vamos colocar uma Dunga. Por exemplo, teve uma matéria do Davi que ele lembra, Davi, durante a Copa, que o Dunga tava feliz no treino. Aí é notícia, né? O Dunga felizão. Aí tem ele batendo uma bola sorrindo, assim, feliz a vida. É que nem tudo, Porã. Tu escreveu lá um texto. Escolheram uma foto bonita tua pra ilustrar? Não. Não, que não tem foto bonita minha. Escolheram uma foto horrível tua. Não tem, horrível. O cara tentou. Duas filiais das lojas Berlanda foram assaltadas na madrugada desta sexta-feira em Gaspar e Ilhota. Os fatos aconteceram simultaneamente às 3h55 da manhã. Caramba! E os assaltantes levaram grandes quantidades de produtos eletrônicos. Os dois pontos sofreram 11 assaltos nos últimos 3 anos. 3h55? É, os caras sabem exatamente. E assim, deve ter ciclo de segurança, né? Pra câmera. Ah, e que não funciona, né? Mas é engraçado, né, cara? Simultâneo, que chama atenção, né? Na mesma hora, em duas cidades, os caras vão lá e roubam. Tá aí um negócio interessante que o Potter falou. Seu Twitter, cara. Seu Twitter. Pra que filmar? Pra ver depois? Pra ver depois. Geralmente, pra ajudar a identificar quem roubou. Não, mas geralmente o sistema de vigilância não estava funcionando no momento. Mas aí que tá. Geralmente é a mesma coisa que tu deixar uma câmera em casa pra ver se tua mãe tá te traindo, né? É, tu não vai evitar, né? Tu só vai saber que ela tá distraindo, mas tá ali. Pra que saber, né? Pra que saber? Mas é que os caras sabem, vão lá e pegam a fita, né? A quadrilha especializada sabe que tem circuito de segurança, vai lá fica e tira a dica aí, pessoal, que vai assaltar aí. É. Ilhota é uma cidade de fabricação de pesada lingerie. Nacional de lingerie. Sim, capital... E é uma ilha bem pequenininha. Quando estávamos aqui, ao contrário de ti, que estava na África, nós aqui no estúdio transmitindo os Jogos do Brasil, recebemos muitas correspondências de Ilhota que se intitulava como a terra, a capital nacional da calcinha. Ilhota é pra Santa Catarina o que Guaporé é pro Rio Grande do Sul. Tem o Fenalcinha? No DFT. Fenalcinha. Se não tem, deveria ter, né? E se quiserem contratar a Balada do Pretinho para se apresentar na Fena Calcinha. Fenalcinha. Mande na calcinha. Tá bem, então. Lingerie. Vamos dar uma rodadinha aí. Nós temos. Nós não temos Girimum, nós não temos fatos do dia, nem com Girimum, nem com lamentável. O KG. Mas nós temos, obviamente, uma piada do Potter. Piada do Potter! Apoio! Apoio! Mãozinha mecânica maneta! Pra você coçar as costas e bater na porta! Oba. Quem manda é o Alex de Gravataí, o sujeito consegue levar uma morena absolutamente maravilhosa. Aplausos pra morena! E aí o cara conseguiu levar gente. Essa morena para um canto deserto da praia e começa os amassos. É mão. Aí daqui a pouco ela. Querido! Tô me sujando toda na areia. Ah. Aí o cara pega a canga da moça, estende no chão. É um gentleman. E continua os amassos. Ah, ali. Dá uma redadinha ali na coisa. Querido, tá ventando muito. A ponta da canga fica batendo no meu rosto toda hora. Aí o cara vai até, o quiosque ali, compra 4 latinhas de refri. Coloca uma em cada ponta da canga. Ah, boa! Coca-Cola, né? 4 Coca-Colas, uma em cada ponta da canga. E começa a tirar a roupa da moça. Quem tá me olhando, Potter? Se dá pra seguir? Não sei, tu que sabe. Claro que dá. Querido! Tá de biquíni por baixo. Você está esquecendo o preservativo. Ai, pô, tá uma piada com... É chato. Aí o cara vai correndo na farmácia, ela diz... Eu já tinha largado essa mina aí. Desabalada a carreira. Valeu. Nisso passa um louco ali, já enxaguado, né? Borracho. Vê a mulher deitada. Pelada. Né? Deitada na canga ali, as 4 latinhas de coca, né? Segurando a canga, uma em cada ponta. E aí não tem dúvida, ele se deita ali com a mulher. E faz amor com ela. Se deita ali com a mulher ali. E aí... Aí fica ali naquela função, né? Fazendo amor e... Né? E mais amor. E demora. Se aproveita. Demora, né? Demorou, e aí depois do serviço amor. Feito, ele se vira pra mulher e diz... Olha aqui, ó. Vou falar pra ti. Agora que eu quero ver. Vou falar só pra ti aqui, ó. Eu duvido que a Baré Cola faça uma promoção também. Seu Zibê, Potter. Eu nunca suei tanto contando uma piada na minha vida. Imagina eu. Vai daí, Piangito. Bom. O jornal inglês. Piangito. Só um pouquinho, Piangito. O jornal inglês, The Guardian. Piangito está saindo em férias, hein? Não. Segunda-feira. Segunda-feira, pessoal. Não precisa de férias? Não, amanhã de manhã dá trabalho. Peraí, é o jornal inglês The Guardian. The Guardian. Não se lê o U. The Guardian. Então o que botaram esse U? The Guardian. O que faz com o U aí, meu? Já te digo. Que tem o The Guardian? O The Guardian publica a minha coluna, né? Minha coluna sai no Pioneiro, no Diário Catarinense, e no The Guardian. Zero Hora e The Guardian. E New York Times aos domingos. Boa. Ah, é atrasado lá? No sábado é no New York Post. Isso. Quem fala no Zero Hora é porque é do Paraná pra cima. É o jornal Zero Hora, né? É ela. Não é uma hora o jornal. Ele trabalha no Zero Hora. Lá no Zero Hora. Mas não é um jornal? Hora. Ele é do Sul, ele trabalha no Zero Hora. Né? O cara é de São Paulo, carioca. O cara que vai em Joaquina. Ah, vou lá em Joaquina, lá. Com o cara não é de Floripa, né? Que nem falar no Recife. Ou também, em ingleses também, né? É, vou lá nos ingleses, vou lá em ingleses. É nos ingleses. Agora isso aí, o cara eu olhei a eliminação do Brasil lá no... Lá na África, eu tava na África, né? Aonde? Ah, tava mesmo, cara, não parece. Tu tava aí em África? Tava em África, lá olhando. E aí, na mesa de imprensa ali, tava eu. Num lado tava o Carlos Maranhão, que é o grande Carlos editor Maranhão da Veja. E no outro lado, o professor Pasquale. Eu descobri que o professor Pasquale, então tudo que eu falava assim, como está legal esse jogo, né? Pra não, né? Pra não ter nenhum erro. O Felipe Melo entrou muito duro no Robin. Pra não ter erros, assim, sabe? E mesmo assim, ele descobriu alguns erros, assim. Ficou vergonha. Mas meu bruxo, Carlos Maranhão, e ele falou. Eu lembrei disso, olhou meu crachá. Ah, você trabalha no Zero Hora? No Jornal Zero Hora. Lá no Sul. Tudo bem, hein? Então, mas daí, novo, então, sempre que eu contei isso. O Guardian. Guardian. Guardian. O Guardian promoveu uma votação. É aquele guardinha que ele é. Mas o jornal inglês, o The Guardian, promoveu uma votação para eleger os 10 filmes com o final mais surpreendente. Sabe o que é twist? Sabe o que é twist? Sim. É que o... É aquela dança, é, né? É o twist. Come on, baby! É o plot twist. Plot twist. É um twist no plot, no roteiro. Certo. Lá no final, tu tá achando coisa e tal, de repente, pá, vira tudo e tu pensa, meu Deus. Tipo Seven. Como, por assim, exemplo, não tem. Tem aqui 10 filmes aí, com certeza. A Paixão de Cristo, tá, por com exemplo. Certeza vai, tu acha que tá, ele bom, morreu, ele ressuscita, cara. A ideia, bom, a ideia Uba, então, cara, é essa. É mostrar, tá, os 10 filmes. A melhor virada da história é a história de Jesus Cristo, né? Tu acha que ele ressuscita, morre e ele, pá, ressuscita. Tá ótimo. Décimo lugar, Planeta dos Macacos. A refilmagem de 2001, quando, cara, o Mark Wahlberg volta pro mundo. Consegue contar todos os finais. Consegue voltar pro mundo dele e pro tempo dele. E quando vê o Abraham Lincoln, é um macaco. É um macaco. E aí chegam os policiais. O presidente dos Estados Unidos? Não, a estátua do Abraham Lincoln em Washington é um macaco. É um baita final. E chegam todos os policiais, todos os macacos. Ele pensa, cara, eu fugi do mundo do planeta dos macacos, mas acabou que os macacos dominaram o meu planeta, então eu não tenho mais lá. Mas se bem que eu acho que o outro final do planeta dos macacos, que tem a estátua da liberdade destruída, quer dizer, que mostra que na verdade é uma evolução e não uma involução, né? É legal também. Também, demais. Charlton Heston, baita filme. Em nono lugar tá Seven, os Sete Pecados Capitais, com Brad Pitt, com o Morgan Freeman e com o assassino, o Kevin Spacey. O Kevin Spacey, que é o criminoso no final. Que é um final incrível, que comete os dois últimos pecados na última cena. Ira. Surpreendendo todo mundo, né? Muito bom. E Legião Urbana. Ira e Legião Urbana. E o quê? Legião Urbana. Pecados, Ira e Legião Urbana. Demorou agora, hein? Oitavo lugar, Os Outros, hoje, hein, com Nicole Kidman, de 2000. Ela mora numa casa, o filme relaciona com fantasmas. E esse filme tem erros de continuidade propositais, né? Aparece o microfone, um monte de coisa no meio do filme. É proposital aquilo? Pra criar um clima. Isso aí depois os caras falam que é proposital. Não, mas é muito arcaico, cara. É demais, assim. Em sétimo lugar, um filme que eu não assisti, não sei que filme é esse, O Homem de Palha. Ah, o Homem de Palha, eu assisti. Não é legal, não, Magnata. Não gostei. O Homem de Palha não é legal. 73. Não, 73. É o Espantalho? O Homem de Palha, o Espantalho. Talvez seja o Espantalho. Mas qual é o Espantalho? Talvez seja o Espantalho. É filme de terror, cara. É filme de terror. Filme de terror. É do Hitchcock, não? É um filme de Não. Não, isso não é do Rico Maria, mas é um filme de terror power. O em sexto lugar, O Clube da Luta, com Brad Pitt e Edward Norton. E no final explode todos os prédios, enfim. O Edward Norton percebe que ele é o Brad Pitt também. Em não que é nada, né? Não é tão... Ah, é meio óbvio, né? Eu fiquei esperando que o Brad Pitt fosse achar o Brad Pitt, cara. Não, não é. Até que aquele cara que tá no bar com o pescoço todo quebrado, ele diz assim, senhor, não sei o que, começa a tratar o Edward Norton muito bem. E aí ele começa a se flagrar, cara, eu sou o Brad Pitt. É muito louco. É legal o cara dizer. Imagina, isso, né? Piandes, tu acordar dizendo assim, eu sou o Brad Pitt. Mas até aquele momento eu achava que talvez o Brad Pitt tinha feito uma operação plástica pra se parecer com o Edward Norton. E por isso os caras queria fazer uma coisa dessa. Eu tô achando que tu tentou. O cara é o Brad Pitt. Eu acho um baita filme. Em quinto lugar, Jogos Mortais 1. De 2004. Ah, melhor. Que é o melhor. Não, é um filme com o Danny Glover. É muito mal feito o filme, mas todo mundo já viu Jogos Mortais 1. Eu não vi. Eu não vi. Eu não vi. Mal filmado, mal editado. É tudo sensacional. Muito mal feito. E aí, o roteiro é bom. Cara, aí o final dos Jogos Mortais é demais. Só um, porque tá sendo lançado o sétimo agora. E não vale mais a pena. O cara tá deitado lá e no final. O assassino tá o tempo todo ali. Não. Em quarto lugar, Star Wars, o Império Contra-Ataca. Luke, I am your father. Isso é legal. Esse foi o final. É muito legal. Do Império Contra-Ataca. Quem não entendeu, Luke, saia daí, cara. Quando o Luke descobre que é filho do Darth Vader. Venha para o lado negro da força, porra. Eu digo isso muito pra... Em terceiro lugar, outro com o Kevin Spacey, que é, acho que o primeiro filme dele, um plot twist fenomenal, chama Os Suspeitos, o filme. Ah, muito filme. Bom. Nesse que ele é o Rengo. Ele cria o acho Kaiser que é nesse que ele é o Rengo, né? Nesse que ele é o Rengo. Não é. É o Rengo. É o Rengo. Não é o Rengo, né? Não conta o final do filme, cara. Ele cria o Kaiser Souls, né? Que é o chefão da organização do grande roubo no barco. É demais esse filme. É um filme que vai e volta, é muito legal. E em segundo lugar, Psicose, do Scorsese, 1960. Não, não é Scorsese. Não, é Scorsese. É Hitchcock. Com dois ninguém. Grandes atores. Pá, como é que é o nome do cara? O cara é Norton. Fantasia de mãe, né? O personagem é o Norman Bates. Norman Bates é o personagem, Norman, mas Bates. O ator eu não sei. Não é Norton alguma coisa? Já vejo. Certo. Em primeiro lugar, O Sexto Sentido. Ah, é verdade. O Bruce Willis, uma criancinha que vê pessoas mortas. Ah, mas eu vejo o Senhor do Anel na mesa ali. I see dead people. É mesmo? É, o anel na mesa ali. É porque tu tá muito ligado. Achei o final incrível. Eu fiquei pensando. É que hoje em dia é bem assim, né? Tu já meio que mais ou menos sabe os sinais, né? Não tem muito o que fazer, né? Tem um filme novo do Polanski, que chama O Escritor Fantasma, Ghostwriter, que é com o Pierce Brosnan e com... Não conta. Com aquele outro louco é do... É o Dennis Hopper. É o guri do Transporte, né? Ian McGregor. É um filme assim também de suspense, não. Estilo Hitchcock. Cuidado, né? Cara. Mais devagar, mas tu já vai sacando. Durante o filme tu o vai que vendo. Tá acontecendo. Ah, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Os filmes hoje em dia eles são muito assim, muito didáticos. Eles se mastigam mas muito. Mas é que tem filme que não precisa ser assim, né? Não ter um final. Assim, mas o seu sentido é muito bem, encadeado. Muito bem amarrado. O ator que faz o Psicose é o Anthony Perkins. E diz que ele ficou. Ele ficou bem zoado depois que ele fez o filme. E depois tem uma regravação de 99. Com aquele cara que pegou a Jennifer Aniston lá, que é muito ruim, cara. Aquele cara grandão lá que fez Psicose. Aquele grandão. Grande, adoro. Forte, espadão. Vince Vogue é o nome dele. Vince Vogue. Péssimo. Regravou em 99. Péssimo ator. Péssimo ator, mas maravilhoso na cama. Ô, cara, tu sabe que fala da vizinho. Esse negócio das viagens do Potter me lembrou o cara aquele que... O peão da estância lá no Alegrete, que morava o Potter, bem no interior do Alegrete. Aí peão da estância, o patrão lá dele mandou ele só um negocinho, tu pega a boiada e vai, leva ali pra Rosário. Quantos quilômetros tá de Alegrete pra Rosário? 122. Aí o cara levou boiada pra Rosário, levou 3 dias. Mais ai, 3 dias pra voltar. Então depois de 6 dias ele volta e ele passa assim, uns 2 dias sentado. Já da boiada já. Dormiu. E vaca dorme em pé, né? É, de noite. Dorme em pé, vai lá dar um coice, né? Aquela cai durinha. Aí passou uns 2 dias assim, parado, pensativo, lá no meio do campo, né? Aí chegam os amigos dele e dizem, que é que tu tá tão pensativo? Eu disse assim, tenho viajado e visto coisas. Ou seja, depende de como tu viaja. É verdade, eu viajo bastante, Magnata. Tô sempre por aí, né? Sempre por aí, é facinho de me encontrar. E nesse final de semana, estou encerrando lá minha participação lá no Estação Fumacinha, lá em Gramado, né? Bom. Eu sou motora do Estação Fumacinha, vocês estão sabendo. Que beleza. Né? Vai lá. Eu já fui num show teu, tu só enrola. Cara. E aí, o que tu tem pra nos dizer aí, Davizinho, da tua pauta aí? Ah, da minha pauta. Meu irmão, cara de 27 anos, boa aparência, inteligente, com planos para o futuro e com tudo para dar muito certo na vida. Ele está descrevendo. Ele não, ela, a Renata Teixeira. Então, o irmão é tudo isso aí. E a cunhada, quer dizer, a mulher do irmão, uma aspirante, a Patricinha. E aí ela bota a definição: garota sem autoimagem que transforma totalmente o visual para agradar o então atual namorado. Em resumo, uma garota sem personalidade. Fecha parênteses. Clima legal. Resumindo a história. O clima legal. A mulher estragou o irmão dela. Aí ela disse, vocês já devem ter cruzado com alguma dessas ao longo da vida. É o que a gente mais quer cruzar com ela. Aí ela diz o seguinte, ela tá descrevendo a cunhada. O tipo que bebe e fala alto. Desagradável. Histericamente de qualquer coisa. Como diz Frejá, ela cita, rir é bom, mas rir de tudo é desespero. Boa. Ela diz, te amo, te adoro, querido, lindo, maravilhosa. Para todas as pessoas que cruzam seu caminho. E convenhamos, isso é sinal de efusividade, diz ela. Efusividade, interessante. Me perdi. É que a moça é muito efusiva. É, isso aí. É isso que ela quer dizer. É. Ah, tá. Mas isso é palavrão, Davi, não fala isso no ar. Aí ela diz, ah, sem contar todos os traços de futilidade, da qual os únicos papos que saem da cabecinha é o sapato que está na promoção ou a blusa maravilhosa que ela comprou. Não dá, pô. Por favor. Não, não. Uma mulher leve, cara. Quem pode aturar Leviana, alguém caso, assim? Leviana. É brava, leve é brava. Pro motel, né? É brava, não. Aí ela mesma dá a resposta. Meu irmão atura esse naipe há aproximadamente 5 anos. Nossa. Se não me falha a memória. Looks like, Davi. How does... Já houve crises na qual ele admitiu estar de saco cheio da namorada anta. Foram essas as suas palavras. Ela tá entregando, né, o irmão, cara. Cara, não há beleza. Mas ele não teve culhões para terminar. Nome do cara é Caim. Imagino que por pena. Caim, pois apesar do meu descontentamento com ela... Também alimenta o sentimento de pena. Ah, mentira, tu não alimenta. Eu acho que é, Renata eu Teixeira. Ela tá aqui? Tá escrito? Sim, aqui. Sim, tu já leu o nome dela? Já agora li, agora deu, agora caiu a casa. Agora derrubou, agora foi, agora eu com a corda. Mas eu acho que era. Os dois ouvidos juntos do acho que era essa a intenção da Renata, acabar logo com esse relacionamento do irmão, né? Caraca, Renata Teixeira, maluco. Existem várias. Cara, não podia ter lido o nome dela, Davi. Mas eu já tinha lido antes. Ah, já tinha lido? Então não podia ter lido nem antes. Ela não pediu pra não ler. Ah, não pediu. Nem lá embaixo. Nem lá embaixo. Não pediu. Não, ela tá dizendo o seguinte assim, mas agora, Petinhos, me diga. Adianta alguém que sente dó de alguém continuar um relacionamento? Quem sabe até casar? Eu imagino que não. Pois para mim, a base de um relacionamento está na admiração que se sente um pelo outro. Digo isso pelo que posso captar de casais experientes. Pois mesmo que a paixão, aquele fogo de início de relacionamento, se vá, o sentimento de admiração permanecerá. Seja essa admiração atribuída por conta da carreira profissional, porã, ou por um bom papo culto. Uhum. Ou até mesmo a postura elegante do parceiro ou parceira, Pianjas. Tá. Gostaria de ouvir a opinião de vocês quanto a isso. Ah, para, mano. Eu não tenho opinião. Cara, minha opinião... E aí ela faz só uma observação. Féter e Rodaica, vocês são um belo exemplo de casal para mim. É notável o respeito recíproco no relacionamento de vocês e na admiração mútua, da qual falei antes. Tá bem. Por que tá rindo, Porã? É. Não, tô gostando de ver o Alexandre na calmaria dele, assim, ouvindo tô, isso. Tô olhando ali o Davi. É isso aí. Ô, cara, o negócio é o seguinte, meu. A Renata tá pedindo a opinião de vocês. A opinião é a seguinte, cara. Eu nessa minha vida longa... Louca. Aqui, louca. Vida louca. Pessoal, pessoal. Já tive tudo quanto é tipo de mulher. Já essa tive que é a mulheres, verdade. Do tipo atrevida, do tipo acanhada, do tipo vivida. Sofrido, casada carente, solteira feliz. Já tive donzela e até meretriz. Mulheres cabeças desequilibradas. Mulheres confusas de guerra e de paz. Mas nenhuma delas me fez tão feliz como você me faz. Tá bem. Tá ótimo. Vai. Muito bom. O sol da minha vida. Deu agora, meu. Deu. Você não é mentira, você é a verdade. Ah, vocês são muito chatos, cara. É tudo que um dia eu sonhei pra mim. Pode pegar bala, meu. É que o samba não tem como parar um samba. Tem que cantar samba no programa. Cara. O negócio é o seguinte, esse você tipo... é o sol da minha vida. Vai, segue. É o Porã não sabe dizer não. Eu vou na onda. Vai, começa lá. Não, é o Porã. É outro que tem que começar, não é o Porã. Tu é uma China, Porã. Deu, esse tipo de mulher. É o pior tipo de mulher pra se ter na família. Pior, cara. Pra ter na família é melhor. Ai, meu, olha, eu vou dizer um acabando com a família, cara. Coisa mais pobre isso ter fala na família. Fala aí, Pretinho, tudo beleza? Preciso de uma mãozinha de vocês, já que os classificados do Pretinho estão bombando. Segue abaixo a minha oferta. Vendo Bela Casa em Santa Cruz do Sul. Casa de alvenaria com aproximadamente 300 metros quadrados. Terreno com 815 metros quadrados. Belo pátio arborizado com canil. Garagem para canil para dois cachorros, garagem para quatro carros, amplo salão de festa, churrasqueira, cinco quartos, sendo uma suíte com banheira. Três banheiros, duas grandes salas com uma lareira. E casa semi-mobiliada, englobando móveis da cozinha, estante da sala e banheiros completos. Nossa. Local tranquilo, perto do quartel. Bem tranquilo. Pra mim não vai dar. Perto do quartel não dá e ainda é de alvenaria. Se fosse tijolinho à vista... O valor é de Barbada, 220 mil. Aí aceitamos proposta. Se puderem nos ajudar, agradeço muito. É, mandou aqui o Crespo Griner. Ah, para que é o Crespo Griner. Não acredito, meu. Tá vendendo a baia dele lá em Santa Cruz. Pô, magnata. Pô, se fosse... Crespo Griner, @hotmail.com. É bem assim mesmo, não tem letra dupla. Crespo Griner, @hotmail.com. Olá, pretinhos. Quem não gosta de um banho de piscina aí, hein? Hein? Bom, tô vendendo um ótimo aquecedor elétrico de piscina. Para isso, é coisa do Almir, cara. Aquecedor elétrico de piscina, isso existe, cara? Tá dormindo, querido. Ah, isso aqui é uma empresa, isso aqui é uma empresa anunciando o produto. Vou tomar um choque, cara. É uma empresa. É o rabo quente do Almir. É uma empresa. Cara, faz um teste. A empresa já deve investir em mídia, não precisa da nossa... O Almir inventou um gigantesco rabo quente. É um rabão quente pra botar na piscina. É o rabo quente do gaúcho. É o rabo quente do tamanho de uma trave de goleiro de futebol. Um abraço aí pro pessoal da Piscinas Quentes, que mandou pra gente aqui o e-mail. Deve investir em mídia, aí não precisa tirar o lugar de alguém que não tem. É bom Piscinas Quentes, vai pagar. Eu tenho uma barbada aqui, vamos faturar. Qual é, Almir? Manda barbada aí. Barbada pra quem precisa de areia pra construção civil. Oh, que bom. É verdade, areia Almir vende sem burocracia, sem consulta SPC e sem consulta ao Serasa. E ao Ibama, consulta o Ibama? Não, consulta o Ibama também. Simplesmente faz o depósito nas contas Almir na Suíça e ganha um vale retirada de areia. Você mesmo retira ali, de Capão da Canoa, Tramandaí e Torres. Também agora novidade, a areia macia, onde você pode retirar na Praia Mole, em Santa Catarina. Tudo garantido, sem burocracia, só encostar o seu caminhão e meter a pá. Recomendamos a retirada na madrugada, quando não há pessoas na praia. Fica tranquilo, querido. Abraço, beijo, Lenoque Floripa. Para obrigado, Almir. Valeu, show do intervalo. Quero construir com areia, @Orkut. Voltamos em seguida com o Pretinho Base. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida, ao vivo para todo o sul do Brasil, para todo mundo pela internet. Muito obrigado pela sua audiência. Preciso fazer aqui um pedido de desculpas para nossa audiência, cara. Peça. Eu fui injusto aqui com o nosso ouvinte. Não me surpreende. Giovanni Sanco. Tô com ele no Twitter aqui trocando uma ideia. Foi ele quem mandou esse e-mail aqui do Piscinas Quentes, @gmail.com. Eu não sei de onde é que eu tirei, que eu falei, isso aqui é empresa. O rabo gigante? Otário que eu sou, né, cara? Aquecedor de água. A gente não queria falar isso, mas... Obrigado, eu mesmo falo, fui um otário agora. Foi, aqui. Foi. Não que eu seja, eu fui um otário. De vez em quando tu é. Eu vou ler a oferta do cara aqui, cara. Não, jeito de detonar. Rabo quente gigante. Vez ou outra, tu... De vez em quando. A gente comenta, às vezes, aqui. Mas tu não fica sabendo. Olá, pretinho, quem não gosta de um banho de piscina quente? Bom, então tô vendendo um ótimo aquecedor elétrico de piscina. Se trata de um trocador de calor da marca Sobramar, modelo SD60 para piscinas com até 41 metros quadrados. O aparelho tem pouco mais de um ano de uso e eu só tô vendendo porque troquei a piscina e o aquecedor acabou ficando pequeno. Tô pedindo só 5 mil. Lembrando que esse produto novo não sai por menos de 8 paus. Interessados, então mandem e-mail para piscinasquentes@gmail.com e fala com o Giovanni, que tem uma clínica de fisioterapia em Igrejinha e é pra isso que ele usa o motor pra aquecer a água, entendeu? Pros seus pacientes. Chama tá bem? 8 pau é obrigado muita coisa. Obrigado aí, Giovanni. Desculpa a bola fora aí, mano. Valeu. Tá pedindo 5 pau? Tá pedindo 5 pau e vale 8 pau. Último lugar que eu vi 8 pau, que é o Galchão. Eu sempre penso naquela rua, atravessa Mário 5 paus. É verdade. Esse cara... A cueca dele deve ser uma luva, né, cara? Mas eu tenho esse, o Mário 5 Paus existiu, né? Sim, pois é, dizendo, a cueca dele é uma luva. Mário 5 Paus, é o sobrenome, Mário 5 Paus. É como... Cara, pô, liga o teu microfone. É Mário Remedinho. Cara, ele era bom no poker. É o sobrenome dele, cara. Ele era bom de poker. É sobrenome, não conhece a travessa Mário 5 Paus? É sério, Maurício. Cara, tu não conhece, Maurício. É sério, Maurício. Você bota no Google. Tu não conhece, mas a tua namorada conhece. Mas aí é o seguinte, sobre a vida do Mário 5 Paus. Aliás, por favor, Maurício. Pesquisa quem Google foi Mário 5 Paus, por favor, Maurício Amaral. Para quem tudo será? Que tu tá fazendo. Quem foi Mário 5 Paus? Uma vez ligaram para a casa do Mário 5 Paus. Só que... Alô, de onde fala? É da casa do Mário 5 Paus. Quantos? Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta. Vamos lá, doutor Alceu. O senhor sabe quem foi Mário Cinco Paus, doutor Alceu? Credo, claro que sei, doutor Pedro. Ah, então diz aí, doutor Alceu. Era um advogado não formado, doutor Pedro. Um advogado não formado. Exatamente. E atuava onde? Mas ele ganhou apelido por causa, jogava o palitinho, o pauzinho. Ah, era apelido, então não era sobrenome. Mas peraí, mas o pauzinho se joga com três paus. Ih, o Davi tá sabendo muito. Talvez esse seja esse, o apelido venha daí. Ele ganhava de todo mundo. Ele jogava com cinco, entendeu? Ah, ele usava os outros pauzinhos escondidos pra fazer, pra fazer movimentar agora, o número de pauzinhos. Um advogado não formado, eu também sou, meu. Não vem com essa credencial. Pode jogar, com cinco, cara. Sendo ímpar, tu pode jogar com quantos quiser, né? Tem que ser ímpar. Enfim, tá bem. Obrigado, Amarelo. Doutor Alceu. Doutor Peter, o que vai ter de jogo de futebol no final desse ano? Manda, doutor Peter Curuzzi! Quantas séries tem? Quatro. Vai, então. Na série D, sábado, às 13h30 da tarde, tem São José de Porto Alegre, Joinville. Baita jogo, hein, cara? Em São José de Porto Alegre. Que horas? Às 13h30. Ah, eu vou lá. Jogão, dá pra ir do Zequinha. Às 4h10 de sábado, da série B, tem o Bahia com o Figueirense. Em Bahia. Bom jogo também. No domingo, às 16h, da série C, tem Juventude Caxias. É o clássico Caju. Vem na hora do Grenal na série A. Quem ganha o Caju, doutor Davi? Pois agora. Beijo. Como se diz em Santa Catarina? Pois agora. Eu acho que ganha o Caxias. E o senhor, doutor Porã? Eu acho que ganha o Caxias também. Exatamente. Na mesma hora tem o Chapecoense com o Brasil de Pelotas. Em Chapecoense. Aí no domingo aí, na Série D, Metropolitano e Pelotas. Blumenau, né? Em Metropolitano. Quem é que ganha, doutor Potter? Acho que ganha o empate. Metropolitano ganha. 2-2. E na Série A, 16h de domingo, Avaí e Goiás. Baita jogo pro Avaí ganhar. 4-0, Avaí. E depois tem o Grenal, né, doutor Peter? Grenal domingo, né? Inter e Grêmio, quem ganha, doutor Davi? O Inter é favorito. Segundo o Davi Coimbra, do Luciano Calheiros. Tá no nosso bolão dali. Que apresenta aqui o Drops Grenal na Atlântida Porto Alegre. Ele diz que o Inter vai com um time totalmente reserva, menos Renan. Considerando que tu tem Andrezinho, Juliano... Como reservas do Inter e tal. Né? Deixa eu mandar um abraço que eu tive hoje no Estádio Olímpico, fazendo uma matéria. Certo. E aí eu fui na loja do Grêmio lá... Ah, tá assim agora. Agora é esse clima aí. Ah, vou lá no Olímpico fazer uma matériazinha. E volta, ah, beleza, entreguei, fiz meu trabalho. Mandar um abraço à rapaziada da Grêmio Mania, que eu comprei hoje, uma camisa do Grêmio lá, por causa da matéria. As pessoas entenderão no Patrola. E amanhã tem Patrola de manhã. Não amanhã a matéria, mas amanhã tem Patrola às 11h30 da manhã. Tudo bem. Então todo mundo convidado. Quem tem amanhã, meu, no programa? Ah, tem eu com os Leões lá, junto com o Gabriel Mugem, a Rodaico. Tigra. Rodaico e o Ico vestidos com danças alemãs e aprender a dançar. Olha, demais. Que legal, cara. Um monte de coisa aí. Mas o Patrola é muito bom, né? Muito bom. Patrola é diversão garantida, cara. 11h30 da manhã. A favorita do Ico. Cara, dá um jeito, né, de não. Sempre, não elogiar os amigos. Sempre. Cara, o Ico é muito bom, né? O que aquele cara tá fazendo ali, meu? Era isso, doutor Pé a Pé. Tá bom, doutor Alceu, muito obrigado. É nós que tá aqui no Pretinho Básico até às 19 horas. Eu tinha um lance muito, muito importante pra falar, que é a leitura de um ouvinte, leitura de um e-mail de um ouvinte. Passou por um perrengue na vida e diz que só se salvou por causa do Pretinho. Mas eu não sei, tenho medo que pese o clima pra uma entrada de fim de semana, assim. Não, não sei, mas vamos lá, Porazinho. Então, vamos. Sessão do Pretinho Básico. A sessão é comigo, hein, Magnata? Não, pesa o clima, Porã. Não, o clima tá bom hoje. Clima tá bom. Tá ótimo, só um pouquinho que tá ótimo. Pô, tá tri bom, cara. Tá com dificuldade, hein, cara? Tem um curso na Peplan, que coisa. Eu falo aqui do lado da minha casa aqui, que os caras não vêm arrumar nunca. Ai, moço, esse colégio. Esse final de semana arruma o valo na cara, né? Cara, se segunda. Se tivesse básico. Válvula. Tem mais bota graça nas vinhetinhas, sendo na vinheta. Tchê! Bota a boca. Ô, meu, quem sabe vocês calem a boca enquanto devagar. Tá rolando a abertura da parada, velho. Os caras tão devagar hoje, hein, Magnata? Vai, Porã. Vamos botar a boca, então. Olá, gostaria de pedir para os pretinhos botarem a boca na avenida de acesso à Universidade Federal de Santa Maria. Aliás, amanhã estarei em Santa Maria. Alô, Santa Maria. Já vai lá e bota a boca, Porã. É, Porã, já vai lá e já dá uma olhada como é que tá. Pode deixar que eu vou filmar. Então tá. Tem a senha do blog, Porã? Presta atenção, avenida de acesso à Universidade Federal de Santa Maria, onde existem muitos, mas muitos buracos. foi reformado o trevo de acesso, mas a Avenida Roraima, ou seja, a avenida principal, está um lixo. Observa-se que esta é a única avenida de acesso à universidade. Quem mandou foi o Gustavo Requia. Muito bem. E amanhã estarei em Santa Maria fazendo o programa Control A com a galera da Atlântida Santa Maria e logo mais na noite, boa, na Balari com o meu amigo Carlinhos da Bideu. Tem que arrumar essa rua aí, o governo federal ou municipal? Acho que federal. Bom, alguém lá da região vai se, a faculdade, se mobilizar e vai responder pra nós, exatamente, com certeza. Pega os alunos de agrimensura, os engenheiros civis. Faz um mutirão. Faz um mutirão, poxa, aprende, põe assim, a mão na massa. A prefeitura dá o material mutirão, e os alunos fazem a estrada. Outra coisa, os caras pagam R$500, R$600 de mensalidade em academia. Faz o... Aonde? O academia não paga R$600, R$300. Cara, academia de letras. Pra fazer um monte de modalidade em inglês, né? Como é que é? Spinning. Sabe qual é que é esteira agora? Running class. E qual é a tua ideia, Pianos? Fazer o quê? A minha ideia é fazer house building. Vamos lá, galera! House building! Junta 14 caras. E constrói uma casa. Constrói uma casa popular, mano. Certo. O cara pega argamassa, tijolo, não sei o quê. Não tem cabimento esse... Por exemplo, tem uma loja ali. Enfim, uma loja, tá? Opening... Não dá pra acreditar, é muita coisa. É muita frescura. Bicicleta ergométrica virou spinning. Eu vou falar assim, eu não compro em loja com nome em português. Liquidação apoio loja em nome em inglês. Não, teleentrega é delivery. Nada é mais pobre do que ali na... Delicatessen. Internet sem fio é wireless. Pobre. Para, meu, fala sem fio que as pessoas vão entender. Internet sem fio é coisa de pobre, cara. Internet sem fio não, é wireless. Sempre é melhor. Eu vou ser obrigado a concordar com o Potter e dizer que isso são segmentações do mercado. Passarela agora é catwalk. Catwalk? Tu quer que uma gostosa ande na passarela ou na catwalk? Quem é que sabe que passarela é catwalk? Só tá escrito lá no segundo caderno. Gays. Não, tá bem, mas é quem vive esse mundo, quem circula por esse mundo. Os dois estão certos. É a coisa que a gente já chama, tudo bem. Agora, spinning, meu, como é que eu vou adivinhar que spinning é o que mas por que muda de nome? Mas, que passarela tem anjos? Tu imagina que eu sou o dono da academia. Não pode mudar de nome. Wireless, tudo bem. Eu sou o dono da academia, e como um bom empresário, eu viajo pelo mundo pra ver as novidades do meu setor, certo? Aí eu vou lá na melhor academia de Nova York, que os neguinhos tem lá. Uma esteira. Mas daí eu vou falar com o dono da academia, como é que é o nome disso? Spinning. Aí eu vou voltar pro Brasil e vou dizer, pô, é isso aí, cara, lá em Nova York é assim tecnologia que os negros estão usando agora. Mas é lá em Nova York que é spinning, aqui é esteira, cara. Não, cara, mas eu acho que essas paradas aí de Nova York, cara, tudo que for de Nova York tem que introduzir aqui, Os argentinos estavam certos, cara. É isso aí, cara. Eles traduziam até o nome das músicas dos Beatles. Meu, cara, para aí, cara. Ai, desecida, né? É, cara, mas assim, sabe gente... que eu tava vendo um filme do Batman? O Real Espanha. E aí? Na Espanha tive um acesso de riso quando o Batman chamou a Batgirl de Batitica. Batitica? Eles traduzem tudo. Aí é brabo. Aí é um pouco demais. Bate-garota, né? Seria no Brasil? E, cara, bate-garota. Por que não bate-garota, cara? Não, porque é Batgirl, cara. Tu imagina, tu pensa na Michelle Pfeiffer. E ela vem como o que pra ti? Ela vem como Batgirl ou como bate-garota? Cara, é só acostumar a falar em português. Pra mim, ela vem como bate-garota. A cultura é um patrimônio do país. Não, Maurício, sim, Maurício, sim, tem sim, coisa radical nisso. Tem que importar, cara. É que o Maurício é nego velho. Na final, eu vou te mostrar como o Maurício é nego velho. Sabe como é que é o nome do abrigo de moletom que ele tá agora? Nightlife Army. Life Army. Fui presenteado pela Aragana com esse belo moletom. Vai daí, Potter. Sabe de onde são os caras? De Uruguaiana. Vai, Potter. Tá muito bonito com esse abrigo. Beijo. Muito obrigado. Olá, PB. Sou o João Vitor, tenho 13 anos e moro em Canoas. E venho pro meio deste mandar uma lista feita por mim de coisas que irritam profundamente todos os ouvintes do Pretinho Básico. Agora vamos botar o dedo na ferida. Quinto ainda lugar. Tá na ferida. Vai piorando. É uma escala. Vai piorando. Piorando ou melhorando? Vai piorando. Piorando. A nova mania do Maurício de ficar apressando todo mundo quando tá lendo os e-mails. Tá aí no quinto ainda, cara? Vamos. Apura aí, rapaz. Olha, são 5 para 7. Quarta coisa que mais irrita a audiência, o Pretinho. O KG fazendo cálculos pra dizer as horas do último cara. Isso deve irritar demais, porque eu fico louco. Não, pior é o Girimão. 17 minutos. Pior é o Girimão que conhece menos de matemática do que o KG, cara. É mesmo. O Girimão ele não consegue, cara. É muito engraçado. Terceiro lugar, Marcos Daniel Piangers. O Dani. Tentando explicar as piadas sem graça. A explicação começa normalmente com essa frase: esta é uma anedota que brinca com... Dani tá nessa legal, agora. Cara. Segundo. Tem fãs ainda, a explicação tem fãs. Ah, cara, deixa de ser chato, não pode aceitar uma crítica. Vamos, Potter, vamos, cara. Segundo, aquela voz que fica reclamando do valo na abertura do Bota-Boca. O cara de 13 anos. Tem que mudar a letra, cara. Tem um valo aberto aqui. É o Dico. Em primeiro lugar, a mulher desgraçada que todo dia fica enchendo o saco e irritando mais de 1 milhão de pessoas, a mais odiada do sul do Brasil. É a mais nova a paixão do assim, Peter, é. Observatório Nacional. É a mais nova paixão do Peter. É o Thiago Leifert e a mulher do Observatório Nacional. Aliás, cara, o Thiago Leifert nos agradeceu, né, através do Twitter, ao Pretinho Básico. A gente não sabe se teve, né, se ele agradeceu ou não, mas ele agradeceu. Entendeu? Ele agradeceu ou não agradeceu? A gente falou bem dele aqui, a gente falou bem do programa, falou bem da performance, do talento, e em seguida brincamos que ele vai casar com o Caio. A gente ficou gozando da cara dele, que ele tá namorando com o Caio. Um ouvinte falou isso pra ele no Twitter e ele agradeceu, cara. Pronto. Ele é um cara muito legal, Thiago. Tem cara de ser mesmo, cara. Muito legal. E é homossexual, cara. Eu acho que ele leva a bandeira aí do homossexual. Cara, pra que isso? Cara, o cara tem mulher, tem namorado e tudo, mas ele tá temporando. Ele tá com uma historinha com o Caio. Gente, aqui nesse programa que tem mulher e namorada. Agora! Ah, aqui, historicamente, a gente sabe que tem dois gays aqui no programa. Ai, cara, vocês são muito chatos, cara. Bota um disco novo do Jack Johnson lá, cara. Vamos tá hoje, mas... Não, deixa eu ler uma piada. Vai. Peraí, só um pouquinho. Lideranças indígenas de todo o país que defendem a criação da estrutura. Ela não veio hoje, tá cara. Manda os indígenas matar essa louca. Indígenas. A mulher vai buscar o resultado de um exame do marido, né? Ai, pra quê? No hospital, e a doutora alerta: olha, Thaís, teu marido tá com cirrose, gastrite, tuberculose e pneumonia. A senhora não acha que ele tá bebendo demais, Thaís? Ai, nem me fala, doutora. Aquele homem só pensa em beber. Mas isso tem solução, consola o médico, né? Sabia que a minha ex-mulher era igualzinha, só bebia. Ai, não me diga. É verdade, Thaís. A minha ex-mulher, ela tinha um teor altíssimo de álcool no sangue. Mas eu descobri que o maior problema dela era a falta de fósforo. Ai, que interessante. Então a senhora usou vitaminas pra curar o... Não, não, só risquei um fósforo perto dele. Fugiu. Ó, meu, deixa eu fazer um agradecimento aqui ao nosso ouvinte, Thiago de Moura. E ele diz o seguinte: Peter, a Michelle Pfeiffer não é nem Batgirl, nem Batgarota. Ela é a mulher gato. É a mulher gato. É verdade. Não, ela é a Batwoman. Ela é a mulher gato, cara. Batwoman. Ela é a mulher gato. Catwoman. Não. Ela é a mulher gato. O Maurício tá com problemas. Tá mal. Catwoman. Se você fala Batgirl, tem que falar Catwoman. A Michelle Pfeiffer, ela é a mulher gato no primeiro filme do Batman. E depois teve o filme da mulher gato com a Halle Berry. Agora é demais. Não, o filme é ruim. A Halle Berry ela é demais. Ela com aquela... Aliás, mulheres, essa é a roupa pra sair na noite. Roupa de vinil, né, guri? Roupa de vinil. Roupa colada ao corpo. Pode crer, você, mulher, saia hoje à noite vestida com um vinil. Todo mundo junto, é igual você nunca viu. Lá no Café Segredo tem uma balada muito louca. Chama-se, tô batendo toca. É uma reunião dançante. Sexta que vem, guri. É sexta que vem, não é hoje à noite. Queria mandar um grande abraço pra galera de Caxias. Fabiano, amanhã, por ela em Caxias com... Santa Maria, porra. Santa Maria, tocando lá. Pode crer, vamos lá, é isso aí. Já tem uma roupa de vinil, né? Deixa eu ver qual é que é aqui. Fica por aqui com redação, edição e apresentação minha, Murilo Carvalho. Trabalhos técnicos, Anderson Santos. Vai começar. Anderson Santos é um baita técnico. Vamos acabar porque vai começar. Davi Coimbra, a primeira mulher gato, daquela eu gostava muito, cara. A primeira original, né? É espetacular. É demais, meu. É verdade. Não deve nem estar viva mais hoje. Não deve. Imaginem uma mulher que se lambe pra... Cara, acabou. Era isso. Muito obrigado pela audiência aqui no Pretinho Básico. Voltaremos na segunda-feira. Marcos, boas férias, mano. Obrigado, maninho. Boas férias, uma semaninha, né? Duas semaninhas. Tô ouvindo vocês. Pura, Marquito, vai sair de férias. Vamos te mandar beijo todo dia aí. Valeu, grande abraço. Voltamos na segunda. Bom final de semana. Se não precisar ir pra Serra nesse fim de semana, não vá.